E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tacap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sansara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, pera. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoilers. E Leônidas, o ladino. Cuidado com o ataque furtivo. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram daqueles filmes bostas do Wolverine? Tipo Wolverine, X-Men Origins Wolverine e... Qual que é o nome do outro? Wolverine Tóquio, não é? Qual que é o nome? O Imortal? Wolverine Desafio em Tóquio. Não, Wolverine Imortal, cara. Ai, caraca, cara. Eu queria poder falar assim, ó. Vocês conseguiram esquecer completamente aquelas bombas, mas a gente não pode, bom, né? Mas eu não sei do que você tá falando. Pra mim só tem um filme de Wolverine, três se você considerar os X-Men 1 e 2, né? Mas pra mim só tem um filme de Wolverine, que é o que a gente vai tratar hoje. Ah, é. Inclusive, né, a gente tratando do Wolverine agora, atualizado como sempre, pra falar de filme, né, cara? Mas enfim, nesse time aí, né, do time perfeito. O HunterCast é o mago dos podcasts. Você tem que entender isso. O tema nunca tá atrasado, adiantado. Ele chega na hora que ele tem que chegar. Para. Tu tá realmente querendo dizer que o HunterCast é o Gandalf dos podcasts? Bom, eu não queria falar nada. Ele não saiu da minha boca isso. Mas... Eu posso ir embora agora? O HunterCast é o Tom Bobadil dos podcasts. Ah, não, vai tomar no cu. Puta, aí não. Aí não. Aí você. Tirou aí a fala da minha boca. Aí não. Aí você me ofendeu. Não, aí não. Aí eu vou tirar você da minha boca. Não, eu vi essa chegando só no terceiro. Tom Bobadil do podcast, não. Mas vamos lá, gente. Até comentar. Lembro, cara, tá gravado como um soco nas costas, sei lá, cara. Tá marcado em mim esses filmes, porque. Cara, na época, eu não sei se eu sou o mais novo aqui dessa gravação, mas eu tenho 20 anos na época do Wolverine Origins, eu tinha 12. E eu lembro que na época o filme ele foi meio que um Tropa de Elite, porque vazou as gravações do filme por um cara mesmo interno ali da Fox, que o filme estava quase finalizado, faltavam efeitos especiais, a edição praticamente estava feita, uhum. Só faltavam os efeitos mesmo. E foi lançado a versão em DVD pirata, eu assisti essa versão. Aí, cara, eu consegui ver o Hugh Jackman voando com cabos presos ao corpo dele. Teve uma hora que o Wolverine cai, que o efeito não tava terminado. Ele cai e parece um surfista prateado, cara. Que era só o bonequinho, assim, cinza. Eu falei, caraca, o surfista prateado no filme. Essa versão deve ter sido muito melhor que foi pro cinema, cara. Deve ser muito engraçado. Mas eu te falar que foi por causa dessas cenas vazadas que eu nunca, e eu repito, eu... nunca assisti X-Men Origins Wolverine. É uma falha de caráter que quando a gente lançar o HunterCast Live, a gente vai assistir e você vai ver, porque você falha vai de caráter, vai, com sua licença e com licença do ouvido dos ouvintes, falha de caráter na puta que te pariu. Você nem viu. Depois que eu vi aquela bosta de Deadpool de boca amarrada, vá pra puta que o pariu, X-Men Origins Wolverine. É o Deadpool baraca, né, cara? Inclusive, um disclaimer rápido, o Vinícius, cara, ele vê essa merda do Deadpool baraca, ele passava, eu achava que ele ia ter um infarto, cara, ele passava, ele chegou... Ah, conta a história de que ele passou mal na rua. A gente tava voltando de... A gente tava conversando, eu e ele, mais alguns amigos nossos, voltando de algum lugar que eu não me lembro. Aí a gente começou a conversar sobre X-Men Origins, né, cara? Assuntos nerds surgiram na conversa e na pauta. Aí, cara, o Vinícius, ele começou a ter... Sabe, hiperventilar que fala quando a pessoa começa a ficar, tipo... Sim. Então, sim. Ele começou a ter uma hiperventilação e entre a cada respirava e falava... Não, cara, o Ryan Reynolds, cara... fudeu o Deadpool. Cara, mas tipo, é porque era pra tu ver, na época a gente achava que o Ryan Reynolds destruía filmes de super-heróis. Não, é porque o que acontece? O Deadpool é um do. Se não, eu não sei se o Lobo chega a ser, mas eu acho que o Lobo é o meu. Mas se é ou não, é um dos personagens favoritos do Leonidas. E aí, isso, cara, fez com que um cara, maluco, ele teve quase um derrame. Ele começou a suar. O Nerdmaster, sem sacanagem. Ele começou a suar, cara. Ele sentou no fio da calçada. Ai, que deprimente, cara. Ele sentou no fio da calçada, hiperventilando, botando a mão no joelho e falando. Ah, cara. E botou a mão no coração apertado. Aí a gente ficou lá com ele um tempo. A gente achou que ele ia passar mal. Só um minutinho. Rafa, 2 segundos aqui, caiu uma moedinha aqui no chão. Eu corrijo ele dizendo que é meio fio da calçada e não fio. Não, você não corrige não, você fica na tua. Acho que entendeu. Deixa quieto aí, mas bom, enfim, vamos fingir que a gente não viu isso. Enfim, cara, essa é a única coisa boa que veio do filme do X-Men Origins. Wolverine. Não, eu sinceramente não vi nada de bom vindo do filme do X-Men Origins Wolverine. A única coisa boa que veio é isso, cara. Uma história que eu vi o Leonidas quase morrer. Ah, tá. Só isso aí mesmo. Agora o Leonidas quase morrer foi bom. Do segundo filme, o Wolverine Imortal, não sei aquela coisa que se diga minha, nossa, que obra prima da cinematografia mundial, eu consigo assistir ele razoavelmente bem. A única coisa que mata o Wolverine Imortal é a porra do samurai de prata ser a porra de uma armadura gigante com um velho maluco dentro, cara. É de fuder mesmo, cara. Eu tô junto contigo, né? Estou nessa junto contigo. É muito ruim mesmo. Porque o que que acontece? O filme em si, pelo menos os 2 primeiros terços desse filme, até que são muito bons, cara. Aquele estilo Wolverine no Japão, né? Wolverine com a Mariko, tal coisa, com a Yukio. Cara, essas partes não são tão ruins. Muito pelo contrário, são até bem filmadinhas, bem arrumadas. Porque, afinal de contas, se eu não tô muito, muito errado, é o mesmo diretor do Logan, não? Isso mesmo, isso. James Mangold. E, inclusive, o filme, eu acho que o maior problema do Wolverine Imortal é isso. O começo do filme ele é bem denso, né? O primeiro e segundo ato. Quando chega no terceiro, eu acho que foi uma necessidade do estúdio em querer fazer o Wolverine lutar com um super vilão, algo com o diálogo. Eles queriam vender bonequinho. Também isso, né, cara? Querer vender bonequinho, ah não, tá faltando algo a mais. A gente só tem o Wolverine, mas tem que ter algum vilão especial, né? Que a gente possa vender os bonecos e tal. E aí tem aquele final que, bom, não é condizente com nada do filme. O filme sim, eu já não acho. Se fosse comparar, aliás, essas duas primeiras partes do Wolverine Imortal com as duas primeiras partes do Logan, é um absurdo assim, a diferença, né? O Wolverine Imortal seria um filme bem mais fraco mesmo se ele seguisse. Por exemplo, ali, uma coisa, né? Que eu quero chamar de bom. Do Wolverine Imortal. Cara, aquela cena da abertura do Wolverine na guerra, salvando o japonesinho do bombardeio, porra, cara, aquilo ali foi muito bom, cara. O japonesinho seu vilão da história depois também? Sim, mas o japonesinho seu vilão da história foi consequência, mas ele não precisava ser a porra de um velho maluco numa armadura de metal, né, Mar? A ideia não é ruim dele ser o vilão, mas o problema é bom. Se ele fosse o vilão no estilo do Wolverine no Japão mesmo, que o cara é o chefe da família, é o chefe da máfia, tal e coisa, ele não precisava entrar na porra de uma armadura. É só a porra da armadura que me tirou da brincadeira. Se ele fosse só o chefão da família, que não gosta do Wolverine porque ele é gaijin, ele não quer ele com a Mariko, perfeito. Sim. Mas até essa cena, até todo o arco dele no filme que ele perde o fator de cura, se lembram, né? Ele perde o fator de cura dele no pedaço do filme. Sim. Não é ruim, sabe? Tipo, é legal, aquela luta, aquela cena que ele luta no trem-bala, não é? Em cima do trem, que ele luta contra o ninja samurai, ou a neve, não sei o que é, eu não lembro. É legal, sim, só que o terceiro ato do filme, como vocês disseram, caga todo o filme, cara. Aquilo destrói tudo, é muito ruim aquilo. Aquilo é ruim no nível Homem de Ferro 3, sabe, de ruindade, de ato final. É tipo, na verdade, Homem de Ferro 3 fica ruim no segundo ato, né? Mas tá bom. É tipo aquilo, tá ligado? É muito, muito, muito ruim mesmo. Muito, muito ruim. É, a verdade é que assim, até o Nerdmaster, ele comentou sobre a abertura do Wolverine Imortal. A do Wolverine Origins, na época, eu lembro que foi muito, foi até muito bem avaliada, né? O pessoal comentou ser o melhor do filme, a abertura. Só que ela é só um resumo do período do Wolverine lutando com dentes de sabre na guerra. E aquilo lá poderia ser muito bem um videoclipe, assim, do YouTube, né? De fato. Mas, cara, assim, ainda é, não é, ainda assim é legal se ver. Se tem alguma coisa pra tirar de bom naquele filme, né? Vamos lembrar disso aí. Então, resumo da conversa. Os únicos filmes que o Wolverine que realmente existem são X-Men 1, X-Men 2... A participação dele no First Class, que é sensacional. Muito boa. Foda. E agora, Logan. Ah, eu gosto do Wolverine, eu gosto dele no Dia do Futuro Esquecido. É, tá. Dá pra dizer. Não, o Dia do Futuro Esquecido ainda é legal. Ainda mais a cena de velocidade do Mercúrio. Puta que pariu. Aprende, Marvel, como é que se faz um velocista. Ah, né? Não mata ele com um tiro, pelo amor de Deus. Falando um pouco, sem ser de Wolverine, mas do universo dos filmes ruins do Wolverine, cara, eu acho ruim o X-Men Origins, porque ele desperdiçou muito personagem. Eu não tô falando Deadpool, porque não adianta a gente ficar batendo em cachorro morto, né, cara? Fica toda hora, olha, cara, Deadpool ruim. O Gambit, cara, é uma merda. Calma aí. O Gambit ficou falando assim, tipo, o Wolverine foi pedir ajuda pro Gambit no bar. O Gambit falou assim, ó, o único jeito de entrar lá é pro helicóptero, sei lá. Aí leva o cara de helicóptero, ele solta no meio do helicóptero. Aí no final do filme, o Wolverine sai andando, tem uma ponte ligando a cidade. É isso que eu tinha falado, a ponte ligando a cidade. O que que o Gambit falou? O único jeito de pular, de entrar lá é por helicóptero, tem que ir por cima, que não sei o que. Que porra é aquela, cara? Alguém me explica. Isso se chama, isso, meu filho, eu não sei se você sabe, isso se chama trollagem. O Gambit otário, filme pensando, né? Gambit otário, vai arranjar um helicóptero agora. É legal que o Gambit sempre volta, né, cara? Porque ele tava no bar ali, ele pega, briga com o Wolverine e fala, não vou voltar pra aquele lugar, né? Ah, é? Toma um murro, né? Aí você pensa assim, pô, fugiu, né? Aí não, aí de repente corta a cena, ele tá lá no alto do prédio. Como ele chegou, eu não sei, né? Super poder, super herói. Pula lá de cima, dá um mega salto, faz um isso, show pra quê? Off. Pra quê? O Deadpool já ensinou, é o Super Hero Landing. Ele tinha que fazer isso daí, né? Não, não, ele fala, eu tô devolvendo aquilo que você me deu, que ele quer se vingar do Wolverine, porque ele tomou um soco na cara. É muito ruim. Não, eu fico puto que, tipo, o Gambit, ele fez o Cavaleiro Fantasma lá no Motoqueiro Fantasma. Tipo, eu vou te levar lá e tal, vai ser épico, esse caralho, Wolverine e Gambit vão entrar lá, vão botar pra fuder. Aí o Gambit chega no meio do caminho. É bom, cara, é isso aí, cara, solta aí. Vai aí que eu vou voltar. Agora eu volto, tá ligado? Tipo, se vira aí, negão. Caraca, cara, é muito, muito ruim, cara. Agora, no Wolverine Imortal, uma coisa que me incomoda é o fato do final do filme ele receber o uniformezinho, cara, que no avião. E a gente não vê essa merda a hora alguma, cara. Que você é muito triste. Graças a Deus, que aquilo ali não, né? Pelo amor de Deus. Aquilo lá, inclusive, não é uma. Acho que não foi pra versão final, né? Aquilo lá, na verdade, é cena. Foi cortada, porque o final é outra coisa, né? O final sai andando. É que a cena ficou muito. A cena ficou tão famosa, né? Cara, que às vezes a gente até atribui, né? Que é o final. É cena deletada. Não foi pro corte final, não. A cena do corte final é que ele sai com o Xavier e com o Magneto, não é? Não é essa? Essa é o pós-créditos, né? Ah, que aí ele tá no aeroporto e aparece o Magneto e o Xavier. Isso que é a merda, né, cara? Você acha que vai ter um puta negócio, nego caga pra esse filme depois, a tal maneira? Faz tipo quadrinhos, dá reboot, tá ligado? Aí, foi questão de um ano, inclusive, cara. 2013, esse filme, 2014, já tinha um filme desmentindo ele e o outro. Ah, não, mas é, entender a cronologia do X-Men no cinema é tipo querer entender a cronologia do X-Men nos quadrinhos. A Marvel vai ter que lançar um filme, três filmezinhos pra poder explicar toda a cronologia. O que você acha que eu tô desconsiderando X-Men o confronto final? Não, mas foi desconsiderado. Um, dois e três. Não, já acabou? Já? Não, já tá, não vale mais não, ou vale ainda? Não, tecnicamente, pra cronologia, não vale nada com porra nenhuma, que a cronologia dos X-Men no cinema não existe, né? Ah, é, nossa, são só filmes legais. Sabe o que vale, Wallace? Minha cronologia pessoal. Vale o que eu acho que vale. Pra mim valeu esse aqui e esse aqui. O resto não vale. Pra mim valeu. É, tá bom, gente. Sabe o que também vale? O quê? Reúna os Hunters! Eu sou o Qualace, o imortal. Você pediu pra tocar a música rapidinho agora do Sandy Jr., cara. Não sobe a música do Sandy Jr. na abertura. Já subiu, já. Ele pediu, rapaz, te dou toda razão. Opa! Tá bom. É, está comigo aqui, agora, durante muito tempo, né? O... Rafa, eu não sei, eu queria. Porque eu tenho tanto costume em chamar nego de nome, por Orion, alguma coisinha, aí você é só Rafa, e tipo, o Rafa é muito curto, aí eu não consigo encaixar direito na frase, não fica legal. É, no, e o sobrenome também, tipo assim, Rafa Oliveira, tipo, né? É, nós temos então, estamos aqui com o nosso bardo Rafa. É, isso aí, o grande editor. Está aqui para poder falar sobre um grande filme. É, até o Carlos comentou, né? A gente tá um pouco atrasado e tal, mas. Não. Cara, isso. É o tempo certo, como você explicou, né? O Rafa, para quem não sabe, só para quem não tá entendendo a conversa até aqui, porque as pessoas às vezes esquecem que os ouvintes não têm obrigação de saber da vida da gente. O Rafa é o cara que faz o Koala se parecer que sabe falar. Tá bom. Nossa. Mas o Rafa é o, tipo, o terceiro cast que ele tá participando. Então, aí todo o que a gente fala é que ele é editor. Não tem muito tempo de pronto. Aí talvez a galera não seja. Olha só, não, diferente de você, né, de Márcia? Nem todo mundo tem Alzheimer. Aí talvez. Diferente de mim, Wallace, tem gente que pode estar ouvindo o Huntercast por esse pela primeira vez. Ah, tá bom, tá bom. O Rafa é o nosso integrante agora fixo e também é nosso editor. Palma de Levanta sua própria salva de palmas aí, Rafa. Eu vou poupar a edição já colocando palma agora. Beleza. tá facilitando o seu vídeo. Tô facilitando, né? Tá legal. Também temos aqui o nosso queridíssimo, nossa bolha velha, o nosso Xavier, o Nerd Master. Bolha velha! Puta que te pariu! Que merda é essa de bolha velha? Consegui! Olha, velha! Consegui! Filho de uma puta! Ele falou que ele ia ficar puto comigo hoje, ah! Depois ele reclama quando eu xingo ele, cretino maldito! Fala essa frase aí, né, Edmar? Você para de ficar puto! Ah, falei, já te mandei a merda! Já não tá bom, não? Tá bom! Então, Nerd Master, o que que nós vamos caçar hoje? Nós vamos caçar hoje simplesmente o único filme de Wolverine que presta, Logan. Nossa senhora, exatamente, vamos falar de Logan, vamos discutir com spoilers, espero que essa altura do campeonato todo mundo já tenha visto o filme, né, cara, pelo amor de Deus, se você não viu, toma com o Wolverine. Filho, tá à venda em DVD, Blu-ray e na locadora do Paulo Coelho, então toma vergonha na porra da cara. Tá? É, e, ó, inclusive, se tu não viu, o Wolverine morre no final, ponto. Tipo isso, é pra tomar, mas ele não era imortal? Nossa senhora. Então, o que é imortal morre no final. Ah, não morre, né? A Sandy Júnior. Eu confundi. Nossa, cara. Não, eu precisava tocar mesmo essa música, hein? Que nem lembrado dela, você lembra, pô? Ai, ai. Enfim, botem seus uniformes e chequem suas garras. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Rafa, por favor, sobe agora, Hurt, cara. É Hurt do Johnny Cash, é a música do trailer, tá? Eu sei, cara. Ah, não, eu não. É que ele ficou quieto. É que ele ficou quieto, eu achei que não sabia. É a música. Nossa, que tem que... Eu vi o filme também, não sei se você sabe. Eu não sabia que era isso. Não, Rafa, o Hurt, a música do Johnny Cash, tem que trilhar o programa, tá? Só ela. Não, é só ela. Só ela. I hurt myself today. Olha aí, olha aí. Caraca, Mário, você conseguiu fazer a entrada perfeita, cara. Sem fazer. Oi, eu sou o Warrior e podia ter mais mutantes no filme. Olha aí, nossa senhora. O cara já chegou, ó. Já encaixou. Esse é manjador. Antes da gente começar a falar, eu gosto sempre de, toda vez que a gente vai falar de filmes, de seja ele Marvel, DC, e eu gosto sempre de eu gosto de saber falar também, né? Eu já te falei, o meu desejo para as esferas do dragão é você ter dicção, né? E assim teremos a paz mundial. A gente chegou nessa conclusão aqui. Com certeza, nossa senhora. É, eu gosto sempre de contextualizar, cara. o que que tá acontecendo atualmente fora do filme e no filme. O filme do Logan é um filme que o diretor, que é o mesmo diretor do Imortal, Rafa? James Mangold. Tecnicamente, o James Mangold, ele é o roteirista e o diretor do Logan. E no caso, ele fez o roteiro do Logan tendo, entre muitas aspas, como base o quadrinho do Old Logan, né? Do Old Man Logan. Muitas aspas mesmo. Primeiro lugar, ele fez esse roteiro porque, no caso do Wolverine Imortal, ele quase não teve liberdade nenhuma para fazer nada que ele queria, porque o estúdio queria vender bonequinho e o caramba quatro, por isso que a gente teve aquela merda, aquela armadura ridícula. Mas aí o James fez esse roteiro melhorado, com um filme mais denso, um filme mais cabeça, um filme menos porradaria sem burrice. Porradaria burra, tá? Não a porradaria que teve no filme que a gente já viu. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Calma, não tô falando que o filme não tem porradaria, não. Calma, sossega, calma. Excelente, excelente. Eu tô falando que não tem porradaria imbecil, que é diferente, tá? Aí ele mostrou pro Hugh Jackman. Sinceramente, o Hugh Jackman já tava de saco cheio de fazer o Logan, porque ele já tava nessa brincadeira já tem quase 20 anos. E sim, nós estamos ficando velhos, Magneto, fazer o quê, né? O Hugh Jackman viu aquele roteiro e falou: porra, já é, vamos lá na Fox. Ô Fox, tem um roteiro aqui legal, mas eu só filmo se for desse jeito assim, tá? Não pode mudar nada do que tá nesse roteiro. A Fox falou: tá bom, vai lá, mete bronca. Diferente do que as pessoas acham, que foi graças ao a grande bilheteria que o Deadpool fez que o Logan foi aprovado. Assim, tipo, eles deram carta branca pra poder ser feito. Só que, teoricamente, como o diretor e o Hugh Jackman próprio já disseram em entrevistas, os dois roteiros foram aprovados mais ou menos na mesma época. Foi com poucos meses de diferença. Não, na verdade não. O do Logan foi aprovado antes do Deadpool. Foi aprovado antes? Não, eu sei que foi aprovado antes. Só saiu o primeiro por causa daquela palhaçada que o Ryan Reynolds fez de lançar aquela animação com trechos do Deadpool. Não, não é palhaçada, cara. Não é palhaçada. Aquilo fez... Não, mas aquilo foi uma pegadinha do Ryan Reynolds. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Eu tô falando palhaçada no sentido de pegadinha, que ele fez Sim. A gente tem que lembrar que, no caso do Deadpool, também o Ryan Reynolds desde sempre queria fazer o filme, desde do Wolverine Origins, né? E também o Deadpool, ele tem um custo menor do que o Logan. Apesar do Logan ainda assim ter um custo menor que os outros Wolverines, né? Porque é um filme, entre aspas, menos comercial, que é um filme para classificação maior, até o Hugh Jackman teve que abdicar um pouco sobre algum, em referente ao cachê dele, né? Apesar disso, o Deadpool era um filme mais barato de ser feito, né? Dá pra ver até os efeitos e tal. O próprio Deadpool falou, eles só conseguiram o Colossus e a Negasonic porque o estúdio não deu dinheiro. Então, Mas o que o Deadpool influenciou no filme e influenciou de fato foi que, Deadmas, você acha mesmo que o filme do Logan, sem o filme do Deadpool, sem ter feito o sucesso que fez, sairia daquele jeito que saiu, daquele jeitinho, igualzinho, não teve nenhuma alteração e os caras não puderam ter mais liberdade do que eles já tiveram antes? Sinceramente, sim, eu acho, porque isso foi a exigência do Hugh Jackman. O Hugh Jackman falou: vocês querem outro filme de Wolverine? Tem que ser desse jeito aqui. O que acontece foi, o Apocalipse, apesar dele ter feito dinheiro, ele não fez tanto dinheiro quanto o estúdio esperava. Aliás, ele não fez nem a metade do dinheiro que o estúdio estava esperando. Então, teoricamente, apesar de não ter sido na visão dos... Eu não queria falar da visão dos críticos, mas na visão dos críticos foi um fracasso, mas... Apesar de não ter sido um fracasso de filme, teoricamente, por causa do dinheiro que ele fez, o Deadpool fez, tipo, quase o dobro de dinheiro a mais. Então, isso só... posicionou mais, alavancou, né, eu diria, o filme do Logan a ser o que ele foi. Na verdade, até assim, o Deadpool, ele é antes, né, que você tá comentando, e realmente, dá pra ver, assim, que eles tiveram uma comparação, né, o Deadpool que veio antes, teve mais bilheteria, depois o Apocalipse nem tanto. Eu entendo o que você tá querendo dizer, eu concordo com os dois, né, com o Nerdmaster e com o Wallace. Mas entendo o que você tá querendo dizer, Wallace, que talvez até na pós-produção, se por acaso o Deadpool não tivesse feito tanto sucesso, a Fox poderia ser um pouco mais chata. Poderia querer, durante a pós-produção... Poderia fazer o que a DC fez com o Esquadrão Suicida. Isso mesmo, querer, né, dar aquele jeitinho na edição, na montagem, pra poder fazer um filme mais comercial, enfim. Foi isso, não, exatamente isso. Agora imagine comigo rapidinho, um exercício rápido. Imagine que o filme do Deadpool tenha sido um fracasso e o que tenha feito sucesso foi o Apocalipse. Você acha, é mesmo assim, né, Nerdmaster? Essa pergunta tinha sido pra você. Você acha mesmo assim que o filme do Logan não teria alteração nenhuma? Acredito que o estúdio talvez fosse encher mais o saco, de repente, bota mais uns efeitos, bota um pouco menos dark, um pouco menos denso e tal e coisa, mas eu acho que ainda assim a essência do filme continuava a mesma. Ainda predominava o início da produção, foi com base nisso, assim, ó, tentar negociar fazer esse filme. O próprio Hugh Jackman fala, então ainda assim o Hugh Jackman só aceitou fazer o filme, né, o James Mangold também, daquela maneira. Então, por mais que eles poderiam até ser mais chatos, mas concordo com o Nerdmaster, eu acho que não ia mudar muita coisa não, cara. Eu acho que eles poderiam ainda até lançar, enfim, de qualquer maneira, assim, o resultado do filme que até a gente vai comentar aqui foi muito bom, assim, independente se foi Deadpool que influenciou, pode ter ajudado, tudo, né, mas a ideia deles de querer inovar mais, inclusive dar mais liberdade pro James Mangold, né, no roteiro, tudo. Até porque ele dirigiu já uns Imperdoáveis, né? Que com o Russell Crowe e o Christian Bale, né? Então, e que aí, filme, já... cara, que isso. Filme, que delícia de western, de faroeste, cara. E ele traz um pouco de western pro Logan, né? Não, sim, o Logan, também. Se a gente for classificar o Logan, ele é meio faroeste, meio road movie. Exatamente. Ó, jogar o jogo The Last of Us, um pouco do The Walking Dead também, mas foi mais The Last of Us, e ver o Logan me fez adquirir um carinho enorme pro filme road movie, do estilo de o cara anti-herói turrão cuidando de uma criança, sabe? Tipo, viajando, enfrentando a galera e tal. Porque vocês já chegaram, todo mundo jogou aqui The Last of Us, né? Cheguei o... The Last of Us pelo YouTube, porra. Pelo YouTube, cretino. Eu não tenho PlayStation, porra. Não, mas tudo bem. O importante é que o Mario pegou a essência do negócio. Everyone I know goes away. Eu ouso dizer, hein, que em relação a selo da Marvel que tá na Fox, é o melhor filme atualmente, seguido por Deadpool. Alguém discorda? Alguém fala que não, o outro é melhor? Depende. Cara, mas isso vai muito de gosto. Eu particularmente adoro o First Class. Eu também gosto. Sensacional. O X-Men 2 também, cara. X-Men 2 e o 1 também. O 1 e o 2 são muito bons filmes, cara. É impressionante. O primeiro filme, ele foca, apesar de ser ainda não ter grandes efeitos, tudo, né? Era até uma aposta na época. O filme, ele vai muito mais pela ligação entre os personagens, né? Pelos personagens em si, né? E você vê a essência dos X-Men ali. Por mais que você não veja o Ciclope. Essência do Ciclope, né? Só não vê a essência do Ciclope, mas o resto tá lá. Aí, assim, a relação dos personagens é muito boa, né? Então, cara... Mas tu tem que entender uma coisa. Antes do X-Men 1, era tudo mato. Quando chegaram, era tudo mato. Caraca, filme de super-herói não era aquela coisa que hoje em dia tá sendo, entendeu? Muitos consideram, inclusive, o X-Men 1 a pedra inicial dos filmes de super-herói. Não é. Eu considero Blade o filme que... Mas Blade, apesar de ser filme de herói, ninguém sabia, né, cara? Você falou que o cara chegou como mato. Eu imagino o Bryan Singer chegando, ele olhando assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Com a mão na cintura, olhando... Inclusive, cara, Bryan Singer, ele ditou, né, o que seria o universo dos X-Men no, na Fox. Durante muito... Ele tá ainda no comando, não, né? Já saiu já no, já, no último filme, já não é ele mais, né? Eu não sei como que vai ser o Dark Phoenix agora, mas no último Apocalipse era ele, né? Uhum. Eu não acho que, inclusive, eu não acho que hoje em dia dê certo ele continuar, porque o Apocalipse... Ah, não, pelo amor de Deus, não. Ele já tinha que ter saído já tem um tempo já, cara. Os suspeitos, aliás, que a gente chegou a citar no podcast sobre finais ruins, né? Pô, você é um ótimo diretor. Quando ele assumiu o X-Men, apesar de ele não ser um grande leitor de quadrinhos, ele viu muita oportunidade naqueles personagens, né? De discutir o preconceito que você vê muito nos quadrinhos e está presente nos filmes. Então, pô, ele é responsável pelo grande sucesso do primeiro e do segundo filme, principalmente. Ele não conhecia nada de X-Men. Uma influência forte que você consegue ver no filme que ele teve foi com o universo do Ultimate. Que tanto que os uniformes das pessoas... Porque naquela época se tinha que não funcionaria, né? A galera usar o uniforme coloridinho. Tem uma cena que é logo do primeiro filme, quando eles estão dentro do Pássaro Negro, já todo uniformizado, tal e coisa. Aí os caras chegam e falam, porra, tu queria o quê? Que a gente estivesse usando colãs marrons e amarelos? exatamente. Você vê que, assim, época... que na época seria mais difícil de você fazer isso. Hoje que você tem vários filmes super-heróis... Incrível, né, cara? Aquela época era difícil você ver aquilo e aquilo ser crível. É a mesma coisa foi com o Homem-Aranha, por os olhos dele não mexer. O cara é mais calado porque o Tobey Maguire eu tô de merda, mas... mas os olhos dele não se movimentarem e tal, pra ser mais crível, né? Bryan Singer respeitava muito o canon dos quadrinhos. Porque, cara, o que é aquela porra daquela cena da luta do Nightcrawler, do Noturno, dentro da Casa Branca, cara? Aquilo ali é de fazer qualquer fã da série chorar litros de sangue, porra. Muito bom, muito bom. O bom do X-Men 1, cara, foi que até hoje ele influencia muito no que acontece no universo X-Men em geral. Mas ele tem uma forte influência no filme do Logan. Todos os três filmes, aliás, os três primeiros, não muito o confronto final. O confronto final nem tanto. Mas o 1 e o 2, você vê repercussões no Logan diretamente. Parece que, apesar que a gente sabe que esse filme do Logan já foi dito que ele se passa numa linha alternativa, né? Não é no mesmo universo. É numa linha alternativa, e a maior prova de que eles desconsideraram o terceiro filme é que o Xavier tá vivo. Não, então, mas você lembra no final do terceiro filme? Ele tava vivo também. Ele aparece no corpo do outro cara lá. Cara, esquece a porra do terceiro filme. Esquece. Você citou, era uma cena pós-crédito. Você que citou. A Moira tinha 40 anos, né? Deveria ser bem mais, né? É verdade. Tem o Wolverine já com idade, né? Ele deve ter os seus, quando ele, seus 50 e pouquinhos. Por aí, não, 50 e pouquinhos. O Wolverine não, maluco. Ele não tem essa idade, pelo amor de Deus. Não. O Wolverine pouquinhos. Tá com os seus 200. Ele tem que... É, por aí. Eu tô maluco, cara. Eu tô aqui, ele tá novinho. Tô maluco. O Wolverine, ele já não deveria estar tão... aparentemente tão velho daquela maneira. Mas por que ele estava? Depois que aconteceu o ocorrido, né? Que até a maioria dos mutantes foram extintos, ele adquiriu uma espécie de doença, né? Que seria mais pelo adamantium, né? O adamantium começou a contaminar. O fator de cura dele começou a fraquejar, e era o fator de cura que segurava o adamantium no corpo dele. Então o adamantium agora começou a envenenar o corpo dele. Inclusive, isso é uma influência do poder do Xavier, né? Que matou todos os mutantes e ao mesmo tempo afetou ele. Por mais que ele tenha aguentado naquele momento em que o Xavier teve o surto, ele ficou abalado. E é isso. Como é que um bom cineasta mostra uma coisa que acontece no seu filme sem precisar ter um diálogo babaca dizendo: nossa, Logan, o adamantium está corroendo o seu organismo? Ah, nossa senhora, diálogo como dispositivo, como é que a gente sabe que o Logan está com problema e o adamantium está fudendo o sistema dele? Simples, ele olha pra porra de um espelho no banheiro, tosse numa toalha e tem troço de metal na toalha. Pronto! Não, é a mesma coisa, cara. Como é que esse filme, cara, o roteiro dele, a forma que ele foi filmado, cara, é muito bonito, cara, é excelente. Ele não trata o espectador como um imbecil, cara, como os outros filmes da Fox costumam tratar. Por exemplo, como é que a gente sabe que o Xavier matou os restantes X-Men que tinham sobrado? A gente escuta pelo um rádio, cara. Se você não prestar atenção no filme, você não pega. Eles falando que o surto que aconteceu ali lá em... Nova York. Foi em Nova York? Não foi em Las Vegas? Não, no no rádio. Foi no West, né? Ele fala do que aconteceu em Las Vegas e lembra que aconteceu algo parecido em Winchester. E o Winchester lá que matou os restantes X-Men, né? Que aí, então, tipo, não joga, tá ligado? Não é jogado na sua cara. A única coisa que, de fato, que eu não gostei mesmo, que eu tenho um pouquinho de implicância, mas isso não estraga pra mim o filme nem um pouquinho, não abaixa minha nota, que é o Wolverine vendo o vídeo no celular. Porque aquela maneira que aquele vídeo foi filmado, com edição e tudo, aquilo lá é... O que te irrita não é o Wolverine vendo o vídeo no celular. O que te irrita é a mulher ter conseguido isso, fazer edição de vídeo maravilhosa na porra do celular. Cara, tem vários aplicativos de celular que... Mário, tô sozinho, Mário, né? Mário, tem narração em off no vídeo, cara. Você vai me desculpar, cara. Tem narração em off no vídeo, cara. Porra, cara, ela baixou e ela gravou no celular, cara. Ah, velho, ninguém viu ela com o celular na mão. Tipo, se pelo menos tivesse mal filmado, tá ligado? Tipo assim, ela com o celular abaixo. Mas não, cara, ela obviamente colocou o celular na cara dela. Ah, cara, para. Se ela tivesse gravado com o Google Glass, tá ligado? Tipo, aquele vídeo parecia a apresentação da firma de farmacologia. Tava apresentando pros sócios. É, cara, tipo isso, cara. E o celular dela é bom pra caramba a câmera, né? Inclusive, né? Ela não treme nada. Ela deve ter usado até um tripézinho pra poder gravar direitinho. Deixa a mulher, cara. Vai saber que se ela não era uma estudante de... Ela era enfermeira barra editora de vídeo, tá? Isso, ela editava vídeo pro YouTube, porra, quando era enfermeira. Ela é youtuber, né, cara? Fala aí, galerinha, hoje eu tô aqui. Ah, é, pode ser, Mário, você me convenceu. Enfim, cara, mas acho que é só isso mesmo. Everyone I know goes away in me. Temos o Logan, né? Ele. Aquela cena do carro, cara, inclusive, quando ele mata os mexicanos. Não, são mexicanos, né? Mexicanos, né? Que ele chega todo. Meu irmão, caraca, cara. Ó, eu quero fazer um parênteses aqui rapidinho. Tanto o filme dublado quanto legendado, ó. Rafa, vê se capita isso, ó. Palmas, cara. Capita isso. É ver se você capita isso, tá, Rafa? Eu vou tentar. ó, palmas, cara. Palmas, porque trouxeram o dublador do desenho, cara. Não trouxeram o dublador do desenho. O dublador do desenho é o dublador do Wolverine há mais tempo do que o Hugh Jackman. Eu não sei se vocês sabem, mas o Zack McDavid já dubla ele há um tempão, né? Não, eu sei. Mas eu não sei. Cara, velho pra caralho. 22 anos, inclusive. Eu recomendo, inclusive, se você ainda não viu isso, ouvinte, dá uma procurada no YouTube, o link vai estar aqui no post. A entrevista que o Hugh Jackman deu no The Noite do Danilo Gentili, em que o Isaac Bardavi apareceu e, cara, foi muito emocionante o jeito que o Hugh Jackman cumprimentou o Isaac Bardavi, porque ele sabe o quanto que a galera gosta do Wolverine, também por causa do Isaac Bardavi. Ei, meu chapa. Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. É legal que você viu o Isaac Bardavi pela primeira vez falando palavrão com o Wolverine. Ah, isso, muito bom. Cara, é a primeira vez que você vê o professor Xavier mandando o Wolverine se foder. Ah, é? Caraca, é muito bom, cara. Eu vivi pra bom. Ver no cinema Patrick Stewart, Patrick Stewart mandando o Wolverine se foder. Cara, é muito bom, cara, ele falando com o Logan. Ah, você é um animal, Logan, você é um animal. Cena, inclusive, que faz ligação direta ao primeiro filme, né, cara? Quando o Xavier encontra um Logan no bar. Não, no bar não. Quando ele conhece o Logan pela primeira vez. O First Class? Não. No X-Men 1. X-Men 1, pô. Ah, ele chega a falar isso, que o... Ele chega a falar isso daí, que o Logan é como um animal... Aí jogando na cara do Logan, você é um animal, eu me arrependo do que eu fiz por você. Tá, eu já acho, coitado, que essa cena do Pat Stewart é pra, vamos dizer, ser um troco pra cena do Wolverine mandando o James McAvoy se fuder também. Não, na verdade não, cara, porque a gente tem o troco no filme do X-Men, o Dia do Futuro Esquecido. Você esqueceu que o Xavier mostra o dedo meio pra ele e manda ele se fuder? Não, é com essas palavras, né? Ele manda, ele mostra o dedo meio. Mostra o dedo e fala, vai se ferrar. Ele mostra o dedo e fala, vai se ferrar. Olha aí pra você ver. Disappear. You are someone else. I am still right here. O Logan e o Xavier, eles têm uma relação muito forte ao longo dos filmes, né? Pai e filho, até, né? Mesmo no dia dos Futuros Esquecidos, você vê aí já o Hugh Jackman com o James McAvoy e tal. E neste filme, no Logan, a gente vê uma relação de... que até é bem sentimental a situação, porque eu conheço pessoas que cuidaram de pais, idosos, avós, né? E, uhum. E assim, é muito bem representado isso, porque você vê uma pessoa que durante... imagine você tendo o seu pai, você cuidando do seu pai e da sua mãe, né? Já idoso, né? E foi a pessoa que te cuidou, que durante muito tempo te instruiu, né? Sempre foi uma figura forte, tudo agora debilitado, e você tendo que cuidar dessa pessoa. Então o filme, ele trata disso, né? O Wolverine, ele sempre foi um desequilibrado, ele precisou da ajuda do Xavier para poder se manter nos X-Men, né? E aí ele, assim, ele encontrou o lugar dele, né? E aí o Xavier agora debilitado, ele tendo que cuidar do Xavier, e muitas vezes o Xavier nessa situação, né? Ele muitas vezes sendo mais irracional, né? Sendo como um idoso mesmo. Cara, agora a cena que mais representa isso é aquela cena do banheiro que o Wolverine tem que carregar o Xavier no colo para pôr na privada, e o Xavier só tá reclamando o tempo todo. Não, não tô vendo porra nenhuma não, Xavier. Vai fazer o que tem que fazer, não enche meu saco. E fica imaginando, o cara que pegou e aconselhou ele muitas vezes, tudo agora dessa maneira, né? E o uhum. Logan tendo que suportar essa situação pelo que o Xavier foi, né? Uma coisa que me pegou muito no emocional no Logan, uhum. Eu vou contar isso, eu acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum. Meu pai morreu de câncer, tá? Sim. E nos últimos meses, quando ele já tava com a quimioterapia, ele tinha que fazer quimioterapia, né? E quem leva ele pra fazer quimioterapia era eu, cara. Porra, me dava um dó, me dava um aperto no coração ver meu pai naquela condição, porque eu lembrava do meu pai como uma pessoa jovial, como uma pessoa alegre, divertida, pra cima, tal e coisa. E, cara, eu não conseguia. Aquilo ali era uma sombra do meu pai, aquilo ali era um farrapo do que era meu pai. E, cara, isso, quando eu vi essa mesmíssima situação, quando o Wolverine tinha que medicar o Xavier, ou cuidar do Xavier, ou tal e coisa, caraca, mas isso... Nossa, eu chorei, eu admito, cara, eu chorei que nem um neném, chorei que nem uma menininha no Logan. Porra, nossa, como e é um achado, assim, depois de você ver os filmes do Wolverine, o que eles tiveram, né? De repente, nesse filme, você ter isso, assim, essa profundidade, e você tocando nesses assuntos bem pessoais, bem humanos, apesar de ser um filme sobre mutantes, né? Isso, claro, devido à interpretação super sensacional do Patrick Stewart e do Hugh Jackman, cara. A química entre esses dois, porra, cara, é inacreditável. Não, cara, eu vou além. Eu acho que a interpretação do Logan, Xavier e a Laura, os três juntos, sim, cara, aquela cena do carro, você, vamos pegar aquela cena do carro, tá, os três, o Logan conversando com o Xavier e ela lá quieta, cara, é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Inclusive até o Patrick Stewart, ele fala com a atriz que faz a Laura, que aquela cena específica, a química dos três, a atuação foi digna de teatro, e que ela deveria se afastar do cinema um tempo, pelo menos agora nessa parte, e fazer teatro, porque é lá que ela vai ter esse tipo de coisa o tempo todo, e que ele queria atuar com ela novamente, só que agora no teatro, porque ele gostou muito de atuar com ela. Ela tem muito, muito talento. E a gente vê isso mesmo no decorrer do filme, né, cara? Que a menina realmente é muito boa. E é uma cena. O nome da menina, cara, caso você queira acrescentar, é Daphne Quinn. Ah, mas não quero não, tá? Pode tirar, Rafa. Eu tô brincando já. Posso ir embora já? O Patrick Stewart, ele tem base de... Ele é um teatro. Ator shakespeareano, né? Então, ele é um ator shakespeareano, dele... sim. Base é teatro mesmo. E você vê os personagens que ele interpretou, né? O Xavier, o Picard, né? Personagens sempre muito inteligentes, né? Ele traz isso já da... É legal até... Tem um... Eu vou até indicar, tá fora de X-Men. Né? Um documentário chama Capitões, que é dirigido pelo William Shatner, e ele conversa ali, o William Shatner, que foi o Capitão Kirk, conversa com todos os outros atores que interpretaram Capitões na série Star Trek, né? Uhum. E conversando com o Patrick Stewart até falando assim que no começo da série ele era muito sério, né, levava o trabalho dele sempre a sério, não gostava de brincadeiras no set, tudo, e com o tempo ele foi mais levando mais, sendo mais tranquilo, né, no trabalho, né, e você vê assim que ele sempre teve um grande comprometimento e, cara, ele entrega realmente uma atuação nesse filme que é, você tem que bater palmas. Ah, não, cara, ele de Xavier, tanto ele quanto o James McAvoy, os dois de Xavier, cara, é impecável, não tem, cara, é aquilo lá, cara, é o Xavier dos quadrinhos, tipo, é escarrado, principalmente principalmente o Patrick Stewart, cara, que ele é igualzinho o professor Xavier dos quadrinhos, é muito igual, carequinha, é a cara. A maior prova de como o Patrick Stewart realmente matou a pau com o Xavier, que até o filme do X-Men 1, ninguém botava fé que o Patrick Stewart ia ser um bom Xavier. Por quê? Porque ele era o Capitão Picard do Star Trek, né? Todo mundo só conhecia ele como Capitão Picard. Aí veio o Patrick Stewart, mandou bem pra caramba, tanto no X-Men 1 quanto no 2, como Xavier. Hoje em dia, a galera meio que esqueceu o Capitão Picard. A galera só fala do Patrick Stewart como sendo Xavier. Oi, pessoal. Esses parafusos são cromados, vão arranhar. A cromagem descasca. Eu alugo esse carro. Ninguém vai pagar pra... Entendeu? Cabrão. Você repara que o Logan, ele tá todo fudido, certo? Ele tá andando mancando e tal. O Jackman queria que esse filme fosse tão bom que ele se drogou de tal maneira que toda vez que ele ia gravar o filme, ele gravava com pedras no sapato pra ele poder fazer perfeitamente um cara mancando. Então, ele gravava com o pé incomodando, né? Por todo aquele andar. Caraca, dele. Parece mesmo que ele tá pedra no sapato. E, tipo, ele colocou mesmo a pedra no sapato pra poder... Toda vez que ele ia gravar, ele colocava. Então, ele corria com a pedra no sapato e tudo aquilo pra poder simular um cara acabado, um cara destruído, né, cara? Tanto pela vida quanto pelo... a doença dele. E porque você consegue ver na cara do Hugh Jackman que tudo que ele fez, cara, em conversas que ele tem com a Laura no decorrer do filme, com o Xavier, com o Caliban também, né? Tudo que ele fez, as pessoas que ele matou, tudo que ele viveu, cara, aquilo começou a pesar nele de uma tal forma que ele não tá aguentando mais o fardo. Tanto que a premissa do filme, teoricamente, é: vou trabalhar aqui no meu Uber Black, vou conseguir meu dinheiro, vou... Não, mudar. Não, Uber Black não. Uber Black não, Uber X. Porque é do X-Men, é Uber X. Uber Black, Black RX, né? Vou pegar... Credem, Cruz. Nossa senhora, parabéns, rapaz. Pode continuar, vou pegar o Xavier, vou colocar ele no barco, Caliban se quiser, vem, Caliban se não quiser, foda-se também. Vou fazer... Caliban, foda-se. Não é isso, gente. O próprio Caliban chega uma hora quando eles falam a história do barco, o Caliban fala, pô, tá, mas como é que eu vou? Vocês estão querendo ir pra porra de uma ilha do Caribe, no meio do sol, eu já não aguento essa merda, esse deserto. Não, ele vai ficar que nem o Nosferatu, né, no barco. Ele vai ficar igual que nem o Nosferatu. É muito bom, hein? Bom, o Xavier vai comigo. Xavier morreu. Inclusive, eu tive uma interpretação, mas aí, escutando alguns podcasts, sim, eu mudei minha opinião. Mas eu achava que ele queria ir no meio do nada pra poder matar o Xavier e depois se matar. Mas aí eu vi que não era nada disso. Não é nada disso, não sei. Ele queria era... esperar o Xavier morrer. Paz. Não, esperar o Xavier morrer. O Xavier morreu, tirou na cabeça. Tanto que ele guardava aquela bala de diamante porque era pra ele. Assim que o Xavier morresse, ele ia se matar, cara. Ia acabar o Wolverine nisso. Esse ia ser o triste e amargo fim dele. Mas aí, com a chegada da Laura, né, que ela é como ele, ela é muito como ele. Very much like you. Que mudam um pouco a trajetória. Apesar de que, mesmo com a Laura, o plano é o mesmo, né, cara? Mesmo ela estando lá, porque a gente vê um Wolverine, meu irmão, que é o Wolverine que ele tá cagando fora se é criança, se é velho, se é Caliban, se é... Ele tá nem aí, meu irmão. Tanto que na cena que o Albert, né, vamos chamar de Albert aqui, mas a gente tá falando do clone do Logan, gente. Ele pega a Laura, né, na casa lá e tal, Logan entra, Logan fica... Salva a menina ou vou ver o Xavier? Salva a menina ou vou ver o Xavier? Quer saber? Foda-se a menina. Inclusive, ele larga ela umas três vezes durante o filme, né, cara? no deserto, é nessa cena e no depois, quando ele deixa ela no meio do nada, quando ele vai enterrar o corpo do Xavier, que é uma cena muito, muito, muito triste mesmo, que eu chorei, admito. Cara, acho que uma das maiores cenas em que ele mostra que meio que ligou o foda-se é naquela cena em que ele tá discutindo, quando a Laura finalmente resolve falar e, pelo amor de Deus, dispara a torneira, né? Uhum. Aí ele fala, não, eu não vou pra porra do lugar que você tá querendo, é mentira, a merda de um quadrinho, eu não quero, foda-se, eu não quero ir pra porra daquele lugar. Os mutantes acabaram, o resto dos mutantes que sobraram foram dizimados pouco a pouco, os que aquela indústria, eles criaram um alimento, não foi isso? Que até eles falam naquela... Lá, no milho, foi um negócio no milho, eles acrescentaram um troço no milho e como nos Estados Unidos 99,9% das coisas levam milho, nunca vi gente pra gostar tão de milho quanto americano, aí isso impregnou na população e os mutantes pararam de nascer. Pararam de nascer e os que sobraram foram começados a ser caçados, porque uma empresa, essas empresas privadas, ela não queria ter o poder da criação dos mutantes e vendê-los como arma, né? E aí que vem o Laura, nasce aquele menino gordinho. A enfermeira barra YouTube. Nasce a enfermeira barra YouTube. Esse é o clone da Kéfera. Mas o Albert é a arma definitiva, né? É porque no final do X-Men Apocalipse, na cena pós-créditos, mostra que o pai do cientista que teve essa ideia, né? Ele já tinha o DNA do Wolverine, porque o Wolverine atacou todo mundo lá na base do Stryker, mas deixou também traços do DNA dele em sangue. Putz, falando nisso, eu só interrompendo, eu fui rever aquela cena do Wolverine matando geral no filme do X-Men, cara, e porra, assim, na época que eu vi, eu achei, porra, muito foda essa cena. Tu assiste aquela cena a primeira vez, né? Tu não tinha referência, porra, foda. O Wolverine passando a garra. Aí tu assiste o logo e tu fala, essa cena já foi melhor. Porra. Com toda perspectiva, né, cara? Você não pode esperar que o Wolverine saia decepando e cortando membros ali, né? Mas tudo bem. Tu já sente essa sensação do agora sim? Aliás, foi inclusive o grito que eu dei no cinema, agora sim. Se eu gritei no cinema, paguei esse mico, logo na primeira cena do Wolverine contra os Chicanos, cara. Vendeu, ali eu já falei, agora sim! Eu fui assistir com o Guilherme esse filme, cara, e quando só essa cena, a gente falou, vendeu o filme, acabou, pra mim tá bom. Se o filme for ruim agora, a gente fica com essa cena na cabeça que tá tudo certo, cara. Você assistiu essa cena, né, de 5, 10 minutos, deu o título Logan, pronto, obrigado, levanto e vou embora. Então, isso que eu ia fazer, obrigado. Vou comprar meu ingresso pra sua sessão. É a cena que vende o filme. Eu falei essa coisa quando eu vi o Despertar da Força, logo no começo, quando o Kylo paga a bala, eu falei, porra, meu ingresso tá pago já, que vier agora é lucro. O Despertar da Força me ganhou quando apareceu o Star Wars escrito já. Caraca, Star Wars me ganhou! É merda, cara, mas tudo bem. Have it all, my empire of dirt. Também a gente tem o Caliban, né, cara? Que ele tá servindo aí como a mulherzinha do Logan. O Logan tá fazendo aqui no Caliban. Logan, ele tá fazendo aquele Caliban. Você já viu que é discussão de casal aquilo lá, né, cara? Ele chega lá, trouxe o remédio. O que é? O que você quer? Não trouxe nada. Tipo, vai lá dar um remédio pro cara. Ô, mulher, para de ser chata, mulher. Chata pra caramba. Olha aí, cara. Não tem uma... É porque eu não lembro, mas tem uma cena que ele quebra o copo, não é? O Caliban fica meio puto que ele quebrou o copo. Quebrou um caneco. Isso, ele quebrou, porra, quebrou porque um caneco. Depois daquele surto do Xavier, ele acabou quebrando a porra de um caneco, que era o favorito dele. Muito bom, cara. É muito bom, cara. Inclusive o Caliban, agora é sério. A cena que dá pra mostrar como é que o Caliban tá fazendo papel de esposa do Logan, é quando ele começa, eu lavo, eu passo, eu cozinho. Caliban, né, cara? Lindo e do lar, né? Como é que é aquele meme? Era o regatado e do lar, né? Prendada. Prendada, mutante e do lar, né, cara? Só não pode esticar roupa, né? Vai sair de noite, pô. Enfim, a gente tem o Caliban, cara, que ele também foi apresentado no filme anterior, né? Que foi no Apocalipse, ele apareceu, o Caliban lá. Isso. Totalmente descaracterizado, né, cara? Cara, mas eu vou te dizer que o Caliban, eu gostei dele. Eu tô brincando aqui, falando que o Logan tava ligando foda-se pro Caliban, mas a cena que chegam lá na casa deles lá, que o cara fala que matou o Caliban, você sente que o Logan ficou meio puto. O Logan ficou puto. Não, claro, é tipo uma amizade ali, né? É, eu quero. Não, senhor, não, mataram a empregada dele, porra. Tá, você sabe como é que tá difícil de contratar boas empregadas hoje em dia? Mataram a mulher dele, né, cara? Mataram a mulher dele, né, cara? E é por isso que eu vi gente comentando, falando: o Logan estava cagando e andando pro Caliban. Ele deixou o Caliban deserto. Ah, tava, com certeza. Não, gente, pelo amor de Deus, o cara fala: eu matei o Caliban. Eu deixei no mesmo buraco que você mandou ele me deixar, cara. E é por isso que ele achou que ela tava morta, né? Pelo amor de Deus. Caraca, cara. Mas enfim, o Caliban, cara, ele tem. O arco dele no filme, eu acho interessante a maneira que se finaliza também, que ele, cuidado com a luz, ele se mata lá pra poder. Ele se sacrifica, né? Pra poder matar o osso. Na verdade, não chega nem ser meio que sacrificar. É mais no tipo de vingança, ele, né? Ligou, uma vingança, uma realização, não, pessoal. Você quer a frase correta? Aham, ele vai, tá. Ligou o foda-se. Exatamente, ligou o foda-se. Foda-se todo, eu vou me explodir aqui. E matou todo mundo ali, foi muito maneiro, cara. Ele não matou quase ninguém, porra. Ah, mas ele, ele se livrou, na realidade, que ele tava preso, fudido. E ele viu que o Logan tava levando a pior, então deu o brecha e vou me matar aqui. Talvez ele sobrevive, né? A única coisa que tem triste, além dessa morte horrível, é que o Logan, ele morreu, literalmente morreu, sem saber que o Caliban tava pertinho dele, né, cara? Tava ali no ladinho dele, nem ele achou mesmo que o Caliban morreu lá naquela cena e depois não se encontraram mais. Mas o Caliban, né, ele teve papel importante no filme, mas não foi lá essas... Nossa, mil maravilhas. Ele foi um item de roteiro bem importante, principalmente por conta dele ser originalmente um rastreador de mutantes, e foi assim que o Donald Pierce usou ele no filme. E o roteiro tava bem montado quanto à posição dele. Ele não tava ali só: ó, Deus Ex Machina, por acaso temos um rastreador de mutante disponível. Não, tava ali e por um bom motivo. E você vê também que o Caliban, cara, fica entre ele, não fica dito isso, mas já fica entre nas conversas dele, que ele trabalhava, ele já chegou a trabalhar com os carniceiros caçando mutante, né, cara? Ele tá, não sei se necessariamente com os carniceiros, mas ele trabalhava ou pra o governo ou pra alguma instituição anti-mutantes na época do expurgo, vamos assim dizer. Foi uma maneira que ele contou de se salvar, né? Trabalhando, caçando os mutantes, a própria espécie, mas ele se arrepende. Tanto que ele cuida do Xavier mais como, tipo, ele cuida do Xavier, ajuda o Wolverine em tudo e tal, mas com uma forma de tentar se redimir pelas merda que ele fez, né? Durante o expurgo dos mutantes, né? Sim. Não, beleza. Você tava comentando sobre a cena da fazenda, né? Uhum. É até bom que essa cena lembra muito bem o que o filme, a violência do filme, uhum, ela não é só usada gratuitamente. Exatamente, né? Ela é mostrada pra dar impacto às situações, né? Aquele momento que ele chega na fazenda. O Logan, ele não queria ficar naquele lugar porque a pessoa... É uma referência, inclusive, ao X-Men Origins Wolverine, né? E quando chega agora no Logan, essa cena é bem semelhante. Acontece também a morte dos habitantes da fazenda. E a violência é muito maior, então você sente muito mais o peso de não querer ficar naquele lugar. Só que o Xavier, até, é bem interessante isso. Naquela cena, ele comenta, né, eu tive uma noite ótima em anos, né, que o Xavier, na verdade, quis ficar com o Logan aquela noite naquele lugar, pra poder mostrar pra ele também algo que ele não tinha mais noção, que era saber o que era uma família, né, uma estrutura familiar, e ter uma noite tranquila, né, até mostrar pra ele também, pra entender melhor a situação da Laura, né. Isso, ele vê a garota como um recomeço, né, cara, uma chance de construir família. Isso, o Xavier queria mostrar aquilo pra ele naquele momento, né, só que assim, a gente tem a consequência, né? O Wolverine, por onde ele passa, ele deixa um rastro de sangue. Ele mesmo sabe disso, né? E infelizmente acabou de maneira horrível, né? Toda a família morreu, né? Tu imagina a quantidade de Soul Glow que foi derramado naquela família, né? É o cara que era o Soul Glow, o pai da família, pô. O pai da família era o cara que era o cara do comercial do Soul Glow do Príncipe Nova York. O cabelo faz diferença na pessoa, hein, cara? Nem percebi, mano. É porque ele não tava, cara, com o Soul Glow, né? Não tava com o Soul Glow, mano. Ó, mas eu vou te dizer, cara, acho que uma das cenas mais tristes também no filme é essa cena que o Xavier tá se abrindo, né, cara? Parece que ele tá começando a lembrar, porque ele fica o filme todo não lembrando o que ele fez. Ele, tanto que ele acha até que o Wolverine, que fudeu os X-Men, e tá meio que sequestrando ele e vivendo e tratando ele como se ele fosse um escravo, né? Ele parece que nessa cena, quando ele deita, ele tá relaxado, ele começa a se lembrar do que aconteceu naquele dia. E ele fala que ele se lembra. Uhum, tanto que ele vai chorando, ele vai se abrir com o Wolverine, que na verdade era o clone dele, cara. E mata o Xavier de uma maneira horrível, cara. Aquilo foi uma surpresa pra todo mundo que tava assistindo o filme, né? Eu achei que era o Wolverine, cara. Todo mundo achou, mas a ideia era essa. Mas quando fincou, eu ainda tava achando o Wolverine. Eu fiquei meio, eu sou meio burro, tá ligado? Eu me peguei depois, aí eu fiquei, caralho. Não me diga. Não me diga. Caralho, o cara tava matando mesmo o Logan, mas por que ele matou o Xavier, cara? Aí depois que eu fui, o Wolverine tá ali no outro lado, não tem nem sentido ser ele. Uma coisa que me chamou muito, mas muita atenção, que realmente é outro daqueles momentos que ninjas sorrateiros cortaram cebolas na frente dos meus olhos, foi quando o Wolverine deu aquela coisa do foda-se a menina, eu vou atrás do Xavier, e quando ele vê que o Xavier tá pra morrer, ele falou, não fui eu. Nossa, isso é muito triste, cara. Cara, toda essa A maior cena, preocupação dele é deixar claro pro Xavier que não era ele ali, né? Porque o Xavier, como o Tess citou, Wallace, muitos momentos até achava que o Wolverine tinha alguma culpa com o que aconteceu com os X-Men, né? Porque ele não se lembrava, né? E o Wolverine dava muita importância em querer mostrar pro Xavier que ele não era aquele animal, né? Xavier achava que ele era, né? Que o Xavier tinha esse pensamento e tal. E, cara, aquele momento ali no começo, todo, até o público acha, né, que é o Wolverine. Então você vê o impacto da cena, porque tá tudo escuro, você vê ali. Eu achei que até no início eu achei que era um sonho. Foi uma cena bem assim de você se deixar em dúvida, né? E não esperava também. Até um cara comentou comigo assim, pô, eu acho que o personagem como o Xavier, a importância que ele tem morrer daquela maneira foi gratuita. Não foi gratuito. Não foi. Nossa. Nossa, não foi mesmo. Cara. Foi um peso, assim, no filme. É impressionante. Uma palavra que não pode ser utilizada em Logan é gratuito. Nada é gratuito ali, cara. Nem a cena que ele vai pegar o cano que a Laura taca nele e vai bater nela com o cano antes do cara parar ele. Nem a cena que ele faz isso. Uma sacanagem é no momento seguinte ele chegar pro Xavier e falar, tá, e qual é o poder dessa garota? Tacar cano? Cara, mas acho que agora a gente pode falar da Laura finalmente, né, cara? Cara, a X-23, meu irmão, essa garotinha, ela é demônio, cara. Ela é o capeta. Ela é o castiço. Ela é o cão. Ela é a mochila de criança, cara. Ela é uma mochila de criança carregando outra mochila de criança. Cara, uma das cenas que mais me deixou de boca aberto, de embasbacado, aprende palavras novas, tá, Qualas? É quando a X-23, o Donald Pierce foi atrás, né, do Wolverine lá no refúgio dele lá do Novo México, aí os caras entra lá, vai buscar a garota, o capanga genérico número 1, vai lá buscar a garota lá dentro. Aí o cara vai lá e pá, daqui a pouco sai a garota com a mochila e um troço embaixo da bola, a bola quadrada do Kiko, né, embaixo do braço. A bola quadrada. Né? Aí ela chega. Ai, imagina, essa, caraca. Ela imagina joga na cabeça do cara. Aí o cara, não. Cara, igual cachorro. Fica, ó. Junto. Eu vi a hora que ele ia tirar o jornalzinho e chegar devagarzinho, batendo na ponta do nariz dela. Não. Ó. Laura. A menina como tava emputecida por causa que ele, além da cabeça, ele ainda jogou no chão aquela porra daquela algema que pega a perna, braço e o caramba quatro. Cara. Se tem um momento pra gente dizer a garota era o catiço, foi nessa cena do não. Então, cara, e ela, pra você ver como é que ela é uma boa atriz, né, cara? Apesar dela ser criança, você sente medo dela, cara, meu irmão. Você comprar essa garota? Puta que pariu, cara, tá fudido. gosto muito, cara. Você sente medo dela. A cara séria que ela fazendo, ou a cabeça meio abaixada com os olhos levantados e o bico, cara. É muito sinistro, cara. Ela é mais assustadora que o Wolverine. Muitas cenas ali do filme, cara. O Wolverine, quando fica puto, ela chega a ser mais assustadora que ele, velho. Eu quero muito ver essa menina continuando o trajeto dela de X-23, cara. Porque, e o mais incrível de tudo é que ela só fazia isso com rosnados. Não foi dita uma palavra até chegar naquela hora, né, que ela abriu a torneirinha. Foi uma surpresa, mas também depois que ela começou a falar, também ficou meio chatinha, preferia ela quieta. Mas... O Logan também, né? O Logan também. The needle tears a hole, the old familiar sting. Eu não peguei na hora do filme, tá, gente? Eu vi isso depois na internet, quando... aquelas cenas pausadas com zoom. Por exemplo, aquele garoto que tem o poder que parecia ser o líder das crianças, tem o DNA, né? Filho, não sei se chamaram de filho ou clone, mas acho que provavelmente filho, né? Como a Laura, do Avalanche, o primeiro Avalanche dos quadrinhos, né? O Avalanche original, né? Que é o... Tecnicamente ele é o Richter... que nos quadrinhos ele é um novo mutante com poderes, vamos dizer, de ondas de choque. Só que ali pro contexto do Logan, ele é o clone geneticamente alterado do Avalanche. O outro garoto é o do Bob, né? Aquele neguinho lá do gelo é o do Bob mesmo. Agora, a garota da natureza, eu não faço a mínima ideia de quem que ela pode ser, velho. Não faço a mínima ideia mesmo. E também não faz diferença nenhuma, né? Ah, gente, especulação rápida. Quem que tava esperando ele? Será que a Tapa Alpha? Será que eram eles que estavam se comunicando? Não. Podia ser um grupo de mutantes, não. Porque a gente não sabe como é que é a situação no mundo, né? No resto do mundo, se é só nos Estados Unidos que tá naquela merda, se no Canadá eles aceitam. Existem várias, olha só, existem várias teorias. A da Tropa Alpha é furada, mas existe a teoria que seria os acólitos de Magneto, ou uma, vamos dizer, dissidência da Escola Xavier, ou simplesmente o resto de mutante que aparece, que sobrou no mundo, e foda-se de onde é que eles vieram. Eu cheguei a ver uma teoria que eram as enfermeiras, caras, que poderiam estar lá, mas elas morreram todas, né? Não, elas estavam no YouTube fazendo tava fazendo tag no YouTube. Putz. Não, se é hoje em dia, né, ela estava gravando vídeo-resposta pra alguém no YouTube, é porque não tiveram tempo de ir lá. Mas eu achei bem bizarro, cara, aquela cena que as crianças matam lá o Percy, que elas ficam tipo meio que um negócio meio demoníaco, né, cara? Parece meio um pacto lá, todo mundo usando pouquinho o poder dele, torturando o cara, e o cara mexendo no chão, e o gelo e tudo. Deu um pouquinho de medo, cara. Admito que deu um pouquinho de medo, foi um pouquinho. Ó, meu cu tava fechado, mas achei engraçado, mas meu cu tá fechado, hein? Porra, basicamente o que falou. Só deixando claro, hein? Mas eu achei engraçado também aquela cena que elas cortam a barba do Wolverine e fazem ele ficar com a barba, com o visual dos quadrinhos, cara. Aquilo ali eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. Aquilo se chama trollagem. As crianças deviam ler X-Men, porra, e o Wolverine devia ter aquela barba nos quadrinhos. Aí elas falam, vamos fazer aqui o live action, né? É difícil, né? Cara, vai estar igual o cosplay dele. Cara, mesmo. Uma cena que a gente pulou, mas que eu quero só chamar, por dois pontos, é a cena do cassino. Quando na metade do caminho Xavier, antes de chegar na casa da família Soul Glow, eles passaram no cassino, né? Que a gente até comentou de rápido que foi com o cassino, que depois a gente ficou sabendo que foi o Xavier que fez toda a merda. Mas duas cenas só que eu quero chamar a atenção. É uma que até a gente chegou a falar rapidinho, que apareceram revistas do X-Men, o Wolverine já logo, ó. Tá, isso aqui, um décimo aconteceu e não foi desse jeito que tá aqui, né? E a outra é quando o Xavier dá outro surto, e esse sim é o senhor surto, que é o senhor surto, paralisa todo mundo que tá na porra do cassino, e o Wolverine tem que ir enfiando garra na parede pra poder chegar no quarto. Cara, eu até agora... urro de alegria, vamos assim dizer, da cena do coitado do capanga na porta, olhando o Wolverine dizendo, não! Imagina a bunda dele, o cu dele, fechando devagarzinho, porque tava em câmera lenta. Não, o esfínter ali não passava. Lentinho, fechando. Cara, do cara. Porque na cabeça daquele capanga só podia estar rolando uma palavra em looping. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Deus! Ainda bem que você puxou a cena do cassino, cara, porque toda a construção dessa cena, desde que eles chegaram lá até o final dela, é muito boa. Você já tem logo no começo, quando eles estão entrando, que eles vão comprar a roupa. Eu não sei se todo mundo reparou, mas a roupa que eles falam assim pro Wolverine comprar e o chapéu que compram é a roupa que ele usa no Old Man Logan, nos quadrinhos. É o chapéuzinho de cowboy. É aquela roupa lá, cara. Eu achei aquilo muito bom. Ele falou, eu não vou usar essa merda. E o Xavier, cara, é bobeira, tá? Mas eu acho muito engraçado quando eles, tipo, eles compram a roupa e tudo. Aí fecham a porta do elevador, o Xavier abre igual criança, cara, e bota um boné na cabeça, igual criança. Eu acho aquilo muito engraçado, cara, muito legal. E fora também que eles estavam, que é muito importante pro final do filme, o filme qual é, ela foi apresentada, que o Xavier apresentou pra Laura no, na sala lá, que é o... Frutos também amam. Que é o discurso que ela, que é o discurso final do filme, né, que ela fala pra, na hora que ela fazer uma oração pro, entre aspas, enorme, né, uma oração pra velar o corpo do Wolverine. É muito interessante, é muito legal essa cena e toda essa parte, né, que é o... Isso só pra corroborar, porque a ideia do filme Os Frutos Também Amam, se você for ver, aliás, eu recomendo, ouvintes, vejam Os Brutos Também Amam, você vai ver a mesma ideia básica do que apareceu no Logan. Um cara que já estava cansado de matar pessoas, estava cansado de ser o fodão pica das galáxias do Velho Oeste e estava querendo ter uma vida tranquila, só que os antigos amiguinhos dele vieram e não deixaram ele viver feliz. Eu não vi esse filme ainda, eu tô devendo, essa falha de caráter minha tem que resolver. Tem algum envolvimento dele cuidando de algum pobre coitado durante o filme, ou é só... Tem, ele... o garotinho que aparece, inclusive, na cena da TV do Xavier, aparece o menininho, o cara tá falando com o menininho, na hora que ele fala o tal discurso, ele fala pro menininho. Ah, tá. O menininho é meio que, vamos dizer, um órfão, eu não lembro do filme todo direito, porque já tem tempo que eu vi esse filme, né? Mas acho que ele é filho de uma mulher lá da cidade, tá ele, a viúva e o garotinho, e o cowboy, né, o antagonista, tá lá cuidando dessa senhora e do garotinho dela. É muito bom, cara. E você também... É nessa cena que a gente descobre que o Xavier tá sem tomar o remédio há 3 anos. Não, 3 anos? Tá em dias? Tá em 3 anos. Não, 3 anos. Tinha matado todo mundo ali na casa. Não, é 3 dias, não é? Que a gente... Que não, isso foi no carro antes. Ah, foi no carro foi... antes ele falou que tava 3 dias sem tomar o remédio. Ah, é verdade. Então, é por isso que foi um dos motivos dele ter dado aquele... Mas o Xavier, na verdade, aquele surto, ele meio que forçou o surto, né, cara? Que você chega na posição que você... Não, ali, ali o Xavier... Aquele tipo, ele tava tentando ajudar, mas só que os poderes dele despirocaram, né? Nossa, e dá muita pena quando ele tá saindo. Tão saindo do cassino e o Xavier e ele tá vai pedindo desculpa pra todo mundo. E nossa, cara, dá uma pena aquilo, cara. Você entende o lado do cara, você, poxa, Xavier, não tem problema, cara. Eu tô contigo, cara. Eu não sei como me trouxe pra cá, mas. Obrigado. De nada. Tá. Sabe falar? Sabe falar? Cacete. E por que cacete? Que palhaçada foi essa nos últimos 3.000 quilômetros? Espera que hable contigo se me insultas! Se me gritas! Se gritas, me derrame atrás! Cala a boca, cala a boca, cala a boca, porra! Jonah, Gideon, Rebecca, Delilah, o quê? Rico, quem são? Quem Jonah, são? Gideon. Quem são esses? Jonah, Gideon, Rebecca, Delilah, Richter. Dakota do Norte. O quê? Dakota do Norte, por favor. Merda, olha só. Não, por favor. Esse lugar, entende? A enfermeira lia muita historinha, entendeu? Muita historinha. Mira! Eu já vi, falou? Eu já vi, tá bem? Tudo isso aqui, nada disso, sim, não existe, sacou? Será que não entendeu esse Éden? Não, sim, não existe, não, sim, não. É uma ilusão, sim, tá? Está vendo? Esses são os nomes das pessoas que fizeram isso. Eles inventaram essa coisa toda. Tudo isso aconteceu uma vez e eles transformaram na maior mentira. Tem então é por isso que... Aí, leva-me, mira, aqui, merda. Aqui quero que me leves, mira. Não. Dale, aqui. Eu sei, aqui, eu entendo, aqui, mas isso fica longe demais. Você entendeu? Eu não vou levar você à Dakota do Norte. Eu estou todo lanhado e não posso levar você lá. São 2 dias de viagem. Eu não vou levar você. Não! Vamos, me bate, porra! Nos! Não me bate! Jonah, Gideon, Rebeca, para de falar esses nomes. Delilah, já chega. Victor, para de falar Jonah, esses nomes. Dino, para Rebeca, com isso. Delilah, para com isso. Victor, Jonah, Dino. Tá. Você quer ir? Tá, eu levo você lá. Você vai ver para crer. Vamos para a Terra da Fantasia. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. É mesmo? É! Foda-se! Agora falando sobre o vilão da história, né, cara, que tá caçando... Que, na verdade, assim, o Donald Peace não é meio vilão, vilão da história, é aquilo, né, cara? Ele só tá fazendo... Não, no primeiro ato do... acho que nos primeiros dois atos do filme, sim, ele é o vilão da história. Ele é o antagonista do Logan. A gente só vai conhecer o doutor no final mesmo. Não, mas o que eu quero dizer é que, tipo, apesar de, tipo, ele não é... Ele tá fazendo isso porque ele é mau, igual o Pica-Pau, e eu vou foder o Logan, porque ele é um X-Men e tal. Não, ele foi contratado. Não, muito pelo contrário. Ele, inclusive, é fã do Logan. É, isso. Então, exatamente, cara. Ele foi contratado. Você tem os carniceiros, né, que nesse universo, pra poder ser mais coerente, porque o próprio diretor mesmo disse que ele queria ser assim, mais pé no chão nessa realidade, né, mas até mais que a realidade do Bryan Singer, que a alteração genética que fizeram com o corpo deles, ao invés de perna de trator, essas merda tudo, é um braço mecânico, graças, né, cara? Graças a que... Deus que não tinha um maluco de perna de tanque. Ah, cara, se aparecesse um maluco de perna de tanque, isso me tirava completamente do... Tem na versão Blu-ray, porra. Tem mesmo, na moral? Não sei. Não, fiquei feliz, cara. Não tem uma dessa, não. Eu tenho o Blu-ray de Logan. Blu-ray com o disco aí, com a edição dupla, procurem pela edição dupla, que tem o filme normal e o filme noir, que seria, no caso, o filme em preto e branco. Cara, fica lindo! Fica bem melhor, não fica, que o colorido? O filme fica muito bom em preto e branco, cara. Olha só, Rafa. Eu vou baixar. Não, vou baixar, Rafa. Você falou. Vou comprar este filme. Ele vai na locadora do Paulo Coelho. Não tô dizendo. Ele vai pegar pelo pay-per-view, cara. Então ele é o Pix, ele é meio canastrão. Eu achei um pouco ele no filme, cara. Não, mas é muito, mas é isso que fazia ele ter carisma, cara. O Donald Pierce, o ator, inclusive, cara, ele me lembrou, sabe quem? Ele me lembrou. Lembrou o Hans Landa no Bastardos Inglórios? Ah, Hans Landa era qual deles mesmo? Pera, calma. É o Coronelzão. O Brad Pitt? Errou! Não, o coronel do mal, não o do Brad Pitt ali. Ah, sei. O Revoar, Sofia, né? Ele, né? Isso. Ah, tá. Porque o cara é mal. É mal que nem o Pica-Pau, tu sabe que ele é mal, mas tu até gosta dele. Ah, tu simpatiza, vai. Dá pra dar uma simpatizada com o nazismo às vezes. Não, tu sacanagem. Nossa, cara. O cara tá pedindo pra derrubar o Enquete. Puta que pariu, apologia. Se tiver ataque de DOS no Paranerd, é por tua culpa, cara. Eu vou te dar tanta porrada. Então tira. Deixa que eu dou por você. É, tá mais e eu não vou pegar leve. Vou até chamar os caras pra dar conta do arroz. Nossa, essa frase solta ia ficar muito estranha, né, cara? Dá o cu pra mim lá. Deixa que eu dou por você. Vou deixar o oco nesse rabo. E eu não vou pegar leve, vou até chamar os caras pra dar conta do arroz. Imagina se o Rafa ele bota essa frase solta, hein? Não estou falando nada. Só se still feel I focus on the pain. Mas os carniceiros, é isso, né, gente? Em geral agradou, né? Eles fizeram o papel que eles tinham que fazer, papel de capanga. Eu só não entendi uma coisa, cara. Quantos carniceiros tem? Tem um bilhão de carniceiros? Eles são capangas, então eles têm o suficiente. Tipo boneco de massa dos Power Rangers. Exatamente. Tipo soldado Hitler dos Changeman. Quanto carniceiro precisa morrer, vai ter. A gente teve um choque de gerações agora, né? Eu peguei e falei boneco de massa da minha época e o Ned Master falou soldados Hitler. O Ned Master podia falar as caveirinhas em Stop Live Motion do Jazão os Argonautas. Engraçadão você, hein? Porra! Opa, agora, peraí. Ô, Rafa, capita isso aqui, ó. Quando o cômico do Wolverine, ele é uma referência, quem não leu os quadrinhos, a um vilão que a X-23 tem na origem dela, e que é o chamado de Albert, né? Nerdmaster, o Nerdmaster disse, ele me lembrou o nome. Uhum. O Albert. E também, cara, ele é o quê? O que ele representa no filme? Aquele personagem. O Wolverine tendo que lutar contra o próprio passado, né, cara? Que ele é o Wolverine jovem, o Wolverine bruto, o Wolverine selvagem, o Arma X, né? Que na verdade, apesar de ser chamado Arma de 23, o animal que o Wolverine deveria ser, né? Isso, o animal que o Wolverine deveria ser. E que foi durante um tempo em toda a sua glória. O auge, né, cara? E a gente tem o Wolverine, o passado contra o presente e aquilo, né? Wolverine Teen contra o Wolverine Old, né? Qual que o fã gosta? Como é que o Hugh Jackman tava rasgado pra fazer esse Wolverine Teen, né? Ele vira e fala assim: ah, tô velho demais pra fazer Wolverine, tô cansado. O cara tá trincado, cara. Eu acho uma tomou pena que... Tomou um coquetel de Potenai, né, e foi fazer o tomou, filme. Não, ele tinha que ficar bombado uma última vez, né? Tomou um coquetel de Potenai junto com um pouquinho de CGI, só pra dar aquele gás. Ele também, ficou... né? Aí ele ficou trincado, hein? Mas eu acho que o Jackman... Verde. Olha só, gente, olha só. O Hugh Jackman, agora sim, ele tá na idade perfeita pra fazer o Wolverine, cara. Porque o Wolverine tem que ser um cara mais velho em relação aos outros... Não, ele foi um bom Wolverine. Wolverine em todos não, os foi, filmes. Foi, ele, foi, ele, foi, ele, foi. Ele não foi, não foi. Cara, a primeira vez que eu vi o Hugh Jackman como Wolverine, eu tenho que confessar que eu não gostei muito, porque o Hugh Jackman é um pouquinho alto demais pra ser o Wolverine. Ah, é? Jogo de câmera, aham. Uhum. Depois, cara, do que a gente termina de ver o primeiro filme, a gente fala, ah, sabe o que mais? Foda-se, ele é o Wolverine. Pronto, olha só, é você vê como é a vida, né? O Wolverine era alto e o Batman do Michael Keaton era baixo, né? Pois é, né, cara? Totalmente completo oposto, hein? Né, cara, pra ser. Não, mas deixa o jeito que tá. Não muda não que você sai. Imagina o Michael Keaton sendo Wolverine, cara. É, apesar do Michael Keaton ser um bom ator. Eu gosto dele como ator. Ele é excelente. Não, claro, não critica ele. Cara, o Michael Keaton é tão bom ator que ele conseguiu ser ao mesmo tempo o Batman, o Birdman e o Abutre. E vender hambúrguer, né, cara? E vender hambúrguer, e vender McDonald's. E vender hambúrguer, sim. Ele vende muito bem McDonald's. Que um comentário rápido é que todas as cenas de lutas do clone do Wolverine me deu um pouquinho de agonia. Eu achei que foi um pouquinho bruto demais, tá ligado? Tipo... Ah, meu Deus do céu. Não, eu volto a dizer. Tem uma palavra que não pode ser usada neste filme e é eu não disse gratuito. Que foi gratuito. Eu não disse mas, que foi cara, gratuito. Mas, cara, nada... Eu senti, eu sei que eu foi acho, minha opinião, uhum. Não tem exageros nesse filme, porque a violência quando acontece é crua, dura, é áspera, porque, cara, na hora do pega pra capar, tu não fica fazendo posezinha de Jojo e nem fica fazendo firula de Kung Fu, não, cara. Então, a pose é antes do combate e durante o combate quando vai usar uma habilidade especial, ou vai fazer alguma coisa que vai ganhar o combate. Nossa, olha aí, velho. Ou seja, tu tá corroborando com tudo que eu acabei de falar, Mário. Vocês conseguiram encaixar Jojo no filme do cast do Logan. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Vocês estão de parabéns, cara. E nem foi o Mario que puxou, o que é pior. Vocês estão de parabéns. É todo cast mesmo. Sim, isso. Todo mas cast eu te pergunto uma coisa. Foi gratuito ou foi com contexto? Não, foi com contexto. É o que eu quero dizer, cara. Me incomodou, mas eu entendo que teve que ser daquela forma. Eu entendo o significado daquilo. Porque é pra mostrar mesmo que o Wolverine, quando ele era o Arma X, ele era um animal. Ele era uma força destrutiva. Cara, ele é bruto, ele é feroz, ele é viril e é gostoso. É foda. Nossa, opa, não. A capa desse cat tem que ser o Wallace vestido com cabelo ruivo. Por que isso, cara? O Wallace com cabelo ruivo? Como assim? Não faz nem sentido. Jim Gray, porra. Nossa senhora. O Wallace com cabelo ruivo é Jim Gray. Bota um koala com cabelo ruivo, cara. E bota o Lu, bota o Jackman. My sweetest friend. Everyone I know. É, a gente foi apresentado, o que eu disse no começo, né? A bala de adamante que o Wolverine queria dar um fim a si mesmo, né? A Laura conversa com ele no decorrer do filme sobre aquela bala e tal. Ele fala que ele vai usar no momento que for pra usar, né, propício, que é a bala, que é pra ele aquilo lá. E, de certa forma, foi, né, cara? Porque o Albert, o X-23, ele é o clone do Wolverine. Não, e o tiro que ela dá... Uma coisinha. Deixa eu perguntar um negocinho. Aquela ali era a bala do Undum, né? Porque aquela ali não, entrou na cabeça do cara e arrombou o explodiu crânio do bicho. A cabeça do cara. Que porra de bala é essa, cara? Que entra e sai rasgando, sai... Ficou, né? Ela ficou tendendo na cabeça não, do cara. Não, pelo amor de Deus, cara. E o Brian Singer é maluco, cara. Não, não fala disso, não, mas o Brian Singer é maluco. O Wolverine já não tem uma bala alojada na cabeça dele, gente? Porque diz que ele perdeu a memória de tempos em tempos? Não, esquece daí, cara. Esquece aí. Esquece o negócio aí, mano. Eu sabia que vocês estavam, né? Esquece isso, né? Pelo amor de Deus, né, Rafa? Deixa isso quieto. Nossa, falar. Cara. Mas não, olha só, inclusive, até o que eu tinha comentado, eles utilizam algumas coisas do Wolverine Origins nesse filme, né? Tem a cena da fazenda, bala de adamantium, né? Só que dessa vez eles fazem certo, né? Então, o Logan é o Wolverine Origins 2.0? Eita! Fala isso, não com isso, hein? É, enfim, a gente tem o sacrifício final do Wolverine, né? Que a cena do doutor lá, que é o vilão da história e tal, que é o vilão entre aspas, né? É o vilãozão da história, mas entre aspas. Dublado pelo Garcia Jr. na dublagem. É dublado por ele? Eu nem lembrava. É. Ele tá conversando com o Wolverine lá, falando, não é bem assim e tal, você tem que entender. E, cara, o tiro na cara que ele toma foi tão... Eu não esperava por aquilo, cara, que eu fiquei... Eu tomei um tiro junto com ele, eu fui pra trás junto com o cara. Eu caí junto com ele naquela hora que ele deu... Tu foi junto com ele, tu ficou surpreso, mas ao mesmo tempo tu se aliviou pra caramba, né? Porque foi mais do que merecido. Eu achei covardia da parte do Logan, eu não achei que daquela forma foi justo, não. Foi muito covarde a forma que ele agiu. Ainda bem que você não tá falando certo, né? Não, gente, pelo amor de Deus, tô brincando. Não. O cara ficaram putos esses tempos, cara. É. Ficou um clima. Ficou pesado agora o clima. A gente tem o final, cara, do filme, que é aquela cena onde o Wolverine se despede quando ele tá morrendo e tal. Vou fazer uma pergunta aqui pra mesa agora. Teve pessoas que interpretaram de maneiras diferentes, eu quero ver a interpretação de cada um. Começando pelo Nerdmaster, tá? Nerdmaster, quando o Logan fala... Eu acho que alguma coisa, então, é assim que a gente sente, né? Isso, alguma tu acha coisa que a gente senta. O que ele quis dizer com aquilo pra você? Pra você, o que ele quis Existe dizer? Duas interpretações e eu acho que as duas são válidas, tá? Uma é que é assim que a gente sente quando tem o amor de uma família, né? Assim que a gente sente o que é ter uma família. E é assim que a gente sente quando morre, porque finalmente ele tá morrendo. A interpretação pra mim, que é a mais correta, é assim que a gente sente quando tem uma família. Eu entendi falar que a sensação de ser pai, que ele ficou toda hora falando que eu não sou seu pai, eu não sou o pai da garota. No final ali, talvez, ele... Não, ela fala na dublagem. Pai, ele fala. Então, então essa sensação... Então essa é a sensação. Eu gostei dessa aí e eu fiquei. Eu escolhi essa. Seria algo muito... Qualquer coisa, né? Meio genérico, assim, simplesmente dizer. Então, essa é a sensação de morrer, né? Ele tava... Eu achei mais condizente ali com a cena. Eu não... Pra ser sincero, eu não gostei muito dela falando, chamando de papai e tal, né? Ah, foi na hora, cara. Emocional, pô. É uma criança. Mas né? Até porque eu achava que não havia necessidade nem de dizer isso, porque a relação deles como pai e filha já tava estabelecida. Não precisava ela dizer isso pra eu poder ter uma confirmação, mas, bom, é só uma implicância minha, né? Já... Uhum. É, por si só, cara, aquela cena é impactante, assim, né? E é um grande final pro personagem. E quando a gente vai ali pra falando os dizeres do personagem, dos brutos também amam, é um final perfeito, né? Ela virando a cruz com X dos X-Men. Na minha interpretação, cara, eu não acho que seja ele falando da morte, porque a gente tem o filme todo, Wolverine, já caminhando com a morte. Então ele já tem a sensação de estar morrendo. Então ele já conhece, já está sendo familiarizado com a morte em si. Ele já sabe até como ser um mortal, né? Porque ele, no Wolverine mortal, já sabe, né? Agora ele já tem noção de mortalidade, né, cara? Então ele já conhece a morte, está caminhando junto com ela durante esse filme. E pra mim, essa parada mesmo, cara. É pai, porque... Eu acho que foi ali que você, diferente do que o Rafa interpretou, que já estava estabelecida a relação de pai e filha. Sim, eu concordo, mas acho que foi ali, naquele momento, que deu um estalo no Wolverine, do tipo, caraca, então é isso, cara. Pai, ser pai é isso, se sacrificar para que seu filho possa sobreviver, sabe? Possa viver. Então, pra mim, eu acho válido essa interpretação. I will let you down. Como é que vocês acham agora que o Wolverine morreu neste filme, apesar de não estar na cronologia, como o futuro do Wolverine será afetado daqui pra frente no universo X-Men tradicional que a gente vê, que tá se passando atualmente nos anos 80, ou o próximo se passará nos anos 90, né, que é em 10 e 10 anos. Como é que vocês acham que isso vai afetar o Wolverine nos X-Men agora, na cronologia principal? Nada. Tecnicamente em nada, porque esse filme é uma realidade alternativa. Sim, sim, não, mas eu tô falando o ator ter saído do papel e tudo mais, o personagem todo. Ah, matou outro. Mas e a X-23, cara? A Laura, ela não volta mais, será, gente? Ela não volta, ela não pode ser, porque estavam falando que ela... Se voltar, ela não vai voltar, ela pode aparecer em outro filme, como se fosse uma continuação desse mundo, tipo os Novos Mutantes. Vou pegar aquela galerinha do barulho e fazer alguma coisa com eles. Agora, isso vai acontecer? Não sei. Então, mas pra gente ver um novo Wolverine no cinema deve demorar bastante, né, cara? Porque o Hugh Jackman, ele disse que ele não faz voz do Wolverine. Vai fazer sim, vai fazer uma ponta no Deadpool 2. Ah, eu espero que sim, cara, eu espero que faça. Ele já falou que vai, ele já falou. Ele falou que vai? Ah, tá. É uma ponta, é só um negocinho tipo fuck off do primeira classe. Ah, vai ser engraçado. Mas enfim, depois disso acabou, né, cara? Será que a gente vai ver um novo ator interpretando o nosso querido Carcaju tão cedo nos cinemas? Botaram o McAvoy como Xavier, e o Xavier antes era o Patrick Stewart, e ninguém reclamou. Botaram o Fassbender de Magneto. Então, mas a única diferença é que os atores antigos continuam ativos, né, cara? A gente não teve, tipo, a gente não foi como se a gente estivesse tendo que acostumar forçadamente. Agora, o Wolverine é só ele tá literalmente todos os filmes da franquia. E não vai ter contracenando com o Jackman, a gente vai ter o tempo de se acostumar, sabe? Tipo, a gente tá vendo a passada de bastão. Vai ser seco, cara, vai ser sem cuspe, sem nada, vai ser enfiada dentro. Bicho, é, leva em consideração que rebutaram a porra do Homem-Aranha 3 vezes e ninguém cagou com isso, né? Ah, mas também a primeira vez era o Tobey Maguire. Sabia que foi de novo. É um ódio, cara. Que ânsia. É um true ódio, cara. Um dia que a gente fizer o cast de Homem-Aranha, vocês vão entender meu verdadeiro ódio que há dentro de mim. Então, Rafa, sobe aí novamente Hurt, né, que trilhou o cast todo. A música que trilhou o cast. Ouvinte, desculpa, foi uma hora e pouco de Hurt. Vocês nunca mais vão querer ouvir essa merda. No clipe, ele faz um negócio assim com a mão, que é muito engraçado. Ele tá muito velho no clipe. Enfim. Ele tá morto hoje, né, mas... Ele faz uma coisa muito engraçada no clipe, ele morre. Cara, o Wallace não consegue terminar um cast sem parar, uma merda, cara. Inacreditável. Terminamos mais uma caçada. Obrigado, agora sobe Hurt. Toca o Hurt pra sempre. My empire of dirt. Se você sobreviveu até agora no podcast ouvindo apenas Hurt do Johnny Cash, ouça os extras. Mário, a pauta tá aí no chat, vou enviar de novo. Eu não preciso de pauta. Ah, então tá bom, né? Então tá bom, mas vou enviar mesmo assim. Ctrl-C. Ah, o que tá falando aí? Não, a gente vai começar agora, a gente acabou de fazer a abertura. Eu dei sorte, então. Então dá pra esperar que eu vou ali comprar um Ah, você, não, você não vai comprar nada, você vai sentar e vai gravar. Ah, eu tô te esperando aqui, você vai tá de sacanagem. Pô, o filme do Logan é um filme que o diretor, que é o mesmo diretor do Imortal, Rafa, qual que é a ficha técnica que eu não lembro? Cara, você falou, eu esqueci. James Mangold. Ô, Mário. Mário, né? O Mário tá construindo alguma coisa na casa dele? Toda vez é isso, cara. Tá de sacanagem? A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.